En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. A paisagem está acesa e minha alumiou. Foi o coro das princesas que entoou no céu de São Miguel, São Jorge, rei Ogum guerreiro. E meu mensageiro, o general Jura me deu. Desabou a água. Hola, queridos oyentes del programa Contacto Brasil, que se transmite a través de la KWMR Point Reyes Station en California. Walter Álvarez en la asistencia de producción y quien les habla, Oscar García da Rosa en la producción y conducción de este programa. Comenzamos con Luisa Lian. Ella es cantora, compositora y artista visual de la ciudad de San Paulo. En 2015 lanzó Oya Tempo, su primer disco, un álbum visual muy elogiado por la crítica especializada, que fue acompañado de un film de 25 minutos. A finales de 2019 lanzó un compacto con este tema, con el que comenzamos el programa de hoy, titulado Alumio Cai na Terra, en una parcería con la conocidísima banda, también paulista, llamada Bixiga 70. Para este último programa de 2021 de Contacto Brasil, seleccionamos un repertorio para disfrutarlo en estos días, para acompañarles en sus tareas domésticas o simplemente descansando y disfrutando de lo que queda de este año. Entonces vamos con más música. Vamos a oír una bella canción compuesta por Zeca Veloso, hijo de Caetano Veloso, que participa en esta ejecución y en las voces junto a sus otros dos hijos, Moreno y Tom Veloso, en una grabación en vivo en la gira mundial que hicieron juntos en el show Ofertorio Au Vivo en 2018. La canción se titula Todo Homem. Almas, dois mundos, duas vidas, dois segundos. Foi o amor que me disse, jurando por ele mesmo. Basta dois segundos. A gente se olha, se quer, e o que nem era, agora é. Poesia e música numa só voz. Um mundo só. E o mundo é nós. Seu, comer cuscuz, dormir de rede, ouvir ao seu modo e provar o gosto bom que a vida tem. Depois é tu que vem com sua luz. Dormir de rede, ouvir ao seu comer cuscuz, modo de provar que nossos mundos se dão bem. Tão bem, tão bem. No sertão, no mar, além do que se possa avistar, o nosso mundo a olho nu, só eu e tu. Em Nova York ou em Caruaru, nosso lar, além do que se possa avistar, o nosso mundo a olho nu, só eu e tu. Em Nova York ou em Caruaru, o mundo é nós, é som e cor, nossa canção pintando o mundo de amor, desses amor que Deus criou e disse amém, amém, amém. Nossa canção pintando o mundo de amor, desses amor que Deus criou e disse amém, amém, amém. Pequena já me fui e era grande. No outro dia me escapuli e me apequenei. No outro dia, querendo espichar, lancei mão do que dizem necessário a quem quer tornar-se. Pasmem, um instantinho aqui, outro ali, andei me sendo. Se um dia alguém me perguntar o que quero ser quando crescer, já sei o que responder. Quero ser-me. Thank you. botânica, nasce no meio dos palmeiras, batendo papo com as roseiras e outros pés de planta. Daqui onde a água brota, tomara que eu me mole, seguindo seus interesses. Depois de se expandir, elas morrem. Chuva mole meu caos, mole de sininho. Quando eu precisar desabrochar os meus cantinhos, eu sou botânica, nasci no meio dos palmeiras, batendo papo com as roseiras e outros pés de planta. Eu sou botânica, nasci no meio dos palmeiras, batendo papo com as roseiras e outros pés de planta. Cada canto tem seu dom, use eles com cuidado. Cada jardim tem seu cacto, mas pode se arriscar. Quando eu faço uma canção, lembro de onde eu vim. Eu vim do jardim, então sou flor também. Se você ainda duvida, eu vou florescer pra você ver. Mas por que tu ainda duvida? Eu sou tão linda. Florescer e você vai ver. Eu sou botânica, nasci no meio dos palmeiras, batendo papo com as roseiras e outros pés de planta. Eu sou botânica, nasci no meio dos palmeiras, batendo papo com as roseiras e outros pés de planta. Yeah. Estamos en Contacto Brasil. Já fui julgado. Daqui pra frente tudo é meu. Então fala baixo, fala baixo e sente. Eu vou te dar um presente. Vento novo, flores e cores. Fim do verão tropical. Novos ares, novos amores. Tudo volta ao seu estado normal. Sou feliz e trago as provas nos meus olhos molhados. E vejo a vida tão diferente. Eu já posso entender a inocência do prazer. Fala baixo, fala baixo e sente. Eu vou te dar um presente. Grudada nas coisas que você negar. Nessa tarde desanimada, embalada em frontal. Telefone, hora marcada, tudo é tão social. Eu quero alguém pra falar a verdade, baixar o astral. Então fala baixo e sente. Eu vou te dar um presente. Fala baixo. Estamos en Contacto Brasil. Escuchamos los siguientes temas: Todo Homem, interpretado por Zeca Veloso junto a su papá Caetano Veloso y a sus hermanos Moreno y Tom Veloso en vivo.

Estamos en Contacto Brasil. Comenzamos esta segunda parte del programa de hoy con el tema titulado Brasiliana. Lo interpreta la banda Baiana System junto a Chico César como invitado especial en este tema. Esta canción con ritmo latino está en el trabajo discográfico más reciente de Baiana System, titulado Oxe, Axé, Exu, de este año 2021. Y seguimos en Contacto Brasil con más música. Vamos a oír a Marina Lima interpretando una composición muy conocida de Rita Lee. El tema se titula Nem Lixo, Nem Luxo. Mas como vai você? Assim como eu, uma pessoa comum, filho de Deus, essa canoa furada remando contra a maré. Não acredito em nada, não. Mas como vai você? Assim como eu, uma pessoa como mais um filho de Deus, nessa canoa furada, remando contra a maré. Não acredito em nada, não. Só não. No final, destino do mundo nas mãos. Olhos no dilúvio e os dedos num violão. Dançam cordilheiras onde ando ofegando no ar. Roda minha vida, se eu quiser posso abrir o mar. E eu irei em qualquer direção e voltarei, eu sou meu guia, eu sou meu guia. Parto com a lua derramada no espelho do mar. Cartas de um futuro, tem um mundo pra se revelar. Era o outro lado do sol e um perfume de fruta e de flor. Roda minha vida nas trapaças do Criador. E eu irei em qualquer direção e voltarei, eu sou meu guia, eu sou meu guia. Quando o sol vem brilhar da noite clareia amanhã, terra e sol, vento e mar, o segredo que eu trago guardado no meu talismã. No meu talismã, no meu talismã. Contacto Brasil. Thank you. Universo sideral, universo literal, universo sideral. agressiva que dão a mordida quando você se distrai. Estão em toda parte, filosofando sempre, satirizando a vida e enchendo a barriga, compartilhando haikais. Lobo, lobo, lobo, lobo, pele de cordeiro. Lobo, lobo, lambe ovo pra ganhar dinheiro. Lobo, lobo, lobo, lobo, pele de cordeiro. Lobo, lobo, lambe ovo pra ganhar dinheiro. Programa del año, escuchamos una lista de música brasileña, algunos conocidos y otros que han sido lanzamientos recientes. Los temas que oímos son los siguientes. Comenzamos con Brasiliana, interpretado por el Baiana System y con la participación especial de Chico César. Enseguida oímos a Marina Lima y el tema compuesto por Rita Lee, titulado Nem Lixo, Nem Luxo. Enseguida oímos a Lenine y su composición, su tema Eu Sou Meu Guia. Luego oímos a la banda Goma Laca con la participación especial de Karina Burr. El tema se titula Dupilá, una antigua composición que fue grabada inicialmente en 78 revoluciones y actualizada en esta versión. Enseguida oímos Sobre Rosa. El tema lo interpreta Ana con la participación especial de Ilu Oba de Min. El tema pertenece a Ana Furtado y está en el disco más reciente de Ana, titulado Colar, del año 2020. Enseguida oímos a Flaira Ferro. El tema se titula Lobo Lobo y está en su disco Virada na Jiraya, de 2019. Queremos destacar la presencia de algunas de las voces femeninas que vienen surgiendo en el panorama de la música popular brasileña. En este año hemos conocido y estamos acompañando las trayectorias de algunas de ellas, como la pernambucana Flaira Ferro, a quien acabamos de oír y con quien estaremos conversando en futuros programas. Ella compone, canta y tiene una soltura extraordinaria en el escenario, gracias a que es también una conocida bailarina de los ritmos de Pernambuco. Flaira Ferro, como danzarina, ya ha recorrido el mundo entero representando las tradiciones de su tierra natal, Pernambuco. Otra artista que está surgiendo en el panorama de la música popular brasileña, ella se llama Ana, es multiartista, es cantora, compositora, cineasta, danzarina y productora, y es de una ciudad del interior del estado de São Paulo llamado Mococa. Ella acaba de lanzar su más reciente disco titulado Colar. Flaira Ferro y Ana acaban de lanzar un compacto con un tema que tiene una insólita combinación de dos ritmos brasileños, el funk carioca y el frevo pernambucano. Esta canción tiene como asunto las diversas vivencias que todos experimentamos en este año extraño y loco que nos tocó vivir en medio de esta pandemia que parece no acabar nunca. El tema se titula Ano Doido. Y dejemos pues a este año doido de 2021 y recibamos el 2022 con más esperanza, armonía, salud y paz para todos. A gente, o ano doido que meteu fundo na gente, o ano doido que mexeu fundo com a gente, o ano doido que meteu fundo na gente. Entrei no furacão e subi em espiral, um dia de cada vez, me equilibrando na corda bamba, ora os pés flutuam, ora suam, pra se manterem de pé. Little Lolita, yeah, yo, yo.